Eu acho que é melhor dois passarinhos voando do que um na mão. Mas enfim, isso aí é outra coisa. Francamente, viu? Fora daqui! Fora daqui! Fala, meus amigos, Jonathan Fernandes na área, mais uma quinta-feira, mais um teólogo de quinta. Hoje é dia de TBT, né? Como todo mundo diz aí, no popular, já virou popular. E mais uma quinta-feira, hoje é dia de teólogo de quinta, você já deve estar acostumado, né? Virou quinta-feira, você já está no seu agregador de podcast aí, você já está no seu Spotify, já está no blog procurando cadê o episódio do teólogo de quinta, né? Mas eu estou aqui, mais uma quinta-feira, trazendo para vocês o melhor conteúdo da podosfera. Antes de a gente partir pro assunto que eu quero falar, vamos dar um recado aqui muito especial. Sim, você pode ser um padrinho ou uma madrinha do Teólogo de Quinta. Como assim, Jonathan? Você pode colaborar financeiramente com o nosso podcast, com o nosso blog. Você pode nos ajudar colaborando com R$2, com R$10 ou com R$20. Vai depender de você quanto que você pode ajudar. Colaborando com a gente, você recebe alguns conteúdos exclusivos que somente quem é padrinho e quem é madrinha tem direito. Com R$2, você pode receber um texto extra diretamente no seu e-mail. A gente já tem texto toda segunda-feira no blog. Né? A gente tem podcast na terça, podcast na quinta. E além disso, você toda semana recebe um texto extra com o tema que você escolher. Olha só que legal. Com R$10 você passa a ser patrocinador do nosso programa. Com R$10 você vai receber, além dos podcasts, do texto que você já recebe, né? Que todo mundo já recebe no blog, você vai receber um podcast extra mensalmente com o tema que você escolher. Exatamente, e colaborando com R$20, você já vai ser prêmio, né? Você vai ser prêmio, você vai estar na categoria acima ali. E além disso, além de receber todos esses conteúdos que eu acabei de falar, você também vai participar do grupo do WhatsApp do Teólogo de Quinta, e vai ajudar a escolher a pauta pro programa. Olha que honra, velho, olha que honra. Você não só vai ser um ouvinte exclusivo, você não só vai fazer parte do grupo seleto de teologueiros de quinta, mas como também você vai ajudar a montar a pauta junto comigo. Eu já tenho preguiça mesmo de montar a pauta pro teólogo de quinta, então vai ser da hora, você vai me ajudar a montar a pauta do teólogo de quinta de todas as quinta-feiras. Mano, isso é honra, viu? Isso é honra. Então ajuda a gente tá precisando de grana. O Teólogo de Quinta só existe porque você nos escuta. O Teólogo de Quinta só existe porque você tá aí do outro lado, nos ouvindo, dando essa força. Então, nos ajuda, velho. Acredito. O que é R$2? O que é R$10? O que é R$20? O valor mínimo aí que você vai estar nos ajudando bastante, né? Pra você é mínimo, mas pra mim tem muita significância. E acredito eu que todo mundo só tem a ganhar, né? É aquela música da Marília Mendonça, que todo mundo vai sofrer, é que todo mundo vai ganhar. Todo mundo vai ganhar, você ganha recebendo conteúdo da hora, e eu ganho podendo estar produzindo mais conteúdo para vocês de qualidade, podendo melhorar aqui na qualidade do nosso programa e tudo mais. Então, compartilhe essa ideia aí com seus amigos e vamos junto. Porque eu vou falar da seleção brasileira, né, de futebol. Fazendo uma menção honrosa à seleção sub-17, né, que foi campeã nesse domingo, vencendo a seleção do México, uma seleção fortíssima. E foi assim, de virada, e foi muito legal ver a intensidade dos garotos, ver a raça dos garotos de mostrar garra, de mesmo atrás do placar, indo atrás do resultado, levantando a cabeça, indo pra cima, arriscando, e com gol de pênalti, né, o Verón foi lá e fez, e nos minutos finais, né, já todo mundo já esperando a decisão ir para os pênaltis, e o Lázaro foi lá, o garoto predestinado, né, como o narrador Villani do Sport TV, que narrou o jogo na Globo, disse, né, jogador do Flamengo, um ótimo jogador, fez o gol da vitória da seleção brasileira, e chorou demais o garoto. Então a seleção sub-17 deu uma aula para a seleção profissional, para a seleção de cima, e foi muito bom ver os meninos ganhar, me emocionei muito, gostei muito de acompanhar. Falando de seleção profissional, né, seleção principal, na verdade, acompanhamos o jogo no sábado, né, pela tarde, eu achei com meu amigo, com o Giovanni, contra a Argentina, e foi terrível ver a seleção jogar, seleção patética, ver a seleção brasileira jogar. O Tite, ele tá perdido, né, tá nítido isso, tá na cara que o Tite tá perdido, que as ideias dele ele não tá conseguindo mais implementar. Eu não sei o que tá acontecendo com ele, mas a gente torce muito para que o Tite melhore, porque ele é um ótimo treinador, ele já provou isso, né, ele provou isso no Corinthians, ele provou isso em seleção brasileira, com bons resultados, mas ele tá numa situação que não dá para entender, velho, e fica até difícil defendê-lo, né. E foi um jogo muito, muito ruim, muito, muito abaixo. A gente esperava que ele colocasse o Rodrigo vinha de um hat-trick no Real Madrid, e ele pegou, fez algumas mudanças que eu fiquei olhando assim pro Giovanni, e a gente começou a rir, né, na situação. Começou a botar uns volantes, começou a recuar um time, e o time perdendo de 1-0, velho. Gol de pênalti do Messi, o Gabriel Jesus tinha acabado de perder um pênalti, o Gabriel Jesus cai entre nós, que é o segundo pênalti já que ele bate daquela forma, né? Ele bateu um sítio na Champions League, errou, bateu do mesmo jeito na seleção brasileira, no cantinho, tirando muito do goleiro, o goleiro tinha pulado pro outro lado e errou também. Então tem que treinar a pênalti, velho. É inaceitável que jogadores do nível do Gabriel Jesus, jogando se não a maior liga de futebol do mundo, que é a Premier League, batam um pênalti daquele jeito, né? Não tem como. E eu até cheguei a discordar com alguns amigos que falam, não, mas ele bateu bem. Ele bateu tirando do goleiro. Ele não bateu bem, velho. Ele não bateu bem. Bem é como o Verón bateu no sub-17. Foi no cantinho tirando do goleiro. O goleiro chega a triscar na bola, mas não consegue alcançar, porque é muito no cantinho, com força, entendeu? Ele não, ele tira demais do goleiro. Ele tira, a trave é gigante. Ele consegue tirar além do tamanho da trave. A bola passa, sabe, saindo do gol. Então isso pra mim não é bater bem, né? Isso é bater despretensiosamente. É displicência a forma que ele... É displicente a forma que ele bate. Então não tem como passar a mão na cabeça do Gabriel Jesus. E o Gabriel Jesus é outro que não consegue se firmar no Manchester City. Não consegue ser titular no Manchester City. Na seleção brasileira é um jogador que só marca. E a gente elogia ele porque ele marca. Marca bem, mas ele não é pra marcar. Ele é pra decidir jogo. Pra decidir jogo, seja na ponta, seja no meio, seja como goleiro, não importa. Mas ele tem que decidir. E falar em goleiro, o Alisson, ele é um bom goleiro. O melhor goleiro do mundo, né? Foi eleito o melhor goleiro do mundo com méritos. Com méritos. Mas assim, o que o Alisson tem espalmado de bola, vou te contar, velho. Ele tá um Cássio da vida. Ele tá um senhor Cássio da vida. Ele tá espalmando umas bolas. Hoje, agora falando do jogo contra a Coreia do Sul, que foi hoje na terça-feira, quando eu tô gravando isso na terça, né? O jogo acabou ainda agora. 3-0. Gostei muito da atuação do Brasil. Mas até onde eu contei, o Alisson espalmou 4 bolas, tudo pra frente. Tudo pra frente. O Alisson não conseguiu agarrar uma bola, velho. Seguro, ele não foi seguro em nenhuma bola. Ele espalmou todas as bolas. Eu não sei o que tá acontecendo com o Alisson. Sinceramente, eu acho que depois que ele se machucou, eu acompanhei o jogo do Liverpool onde ele se machucou. E ele voltou meio que desencorajado, né? O próprio pênalti, né, que ele pegou o pênalti do Messi e espalmou pra frente assim, só que, claro, foi um pouco de azar também, né? Ele fez uma boa defesa, mas aí foi um pouco de azar. Mas mesmo assim, vamos treinar isso aí, Alisson. Vamos espalmar a bola pra fora, né? Contra a Coreia do Sul, o jogo de hoje, a seleção brasileira jogou um pouco melhor, né? O Tite fez mudanças que para mim foram mudanças que deram bastante certo, o time ficou mais solto, o time não ficou tão preso. A opção dele pelo Fabinho, o Fabinho ali como primeiro volante, né, com um volante de marcação, que é o que o Fabinho é de fato, e soltando o Arthur ali no meio de campo. O Militão fez uma excelente partida, foi bastante segura, a defesa do Brasil hoje foi bastante segura, o Danilo ajudando muito na marcação, que até fez um gol, foi coroado com um gol. Eu não gosto do Danilo, eu acho ele um jogador muito, muito, muito ruim tecnicamente, mas hoje ele jogou muito bem, o defensivo da seleção brasileira funcionou muito bem. Tirando essa atuação do Alisson, né, que eu achei um pouco, tô achando um pouco ruim, mas enfim, o ataque do Brasil funcionou, né, foi legal, depois de 5 anos, né, ou 4 anos, 2014, o último gol de falta do Brasil, Felipe Coutinho hoje fez um gol incrível de falta, né, fez um gol incrível, incrível mesmo, um gol lindo de falta. Eu até filmei esse gol, gostei demais. Tirou um pouco do peso, o Paquetá jogou muito bem, fez um gol também. Então, eu acho que desse ataque aí, os caras que mais ficaram abaixo mesmo foi o Richarlison e o Jesus. Eles não se entenderam, na verdade, né? Eles não se entenderam ali. Eu acredito até que o Richarlison jogou melhor que o Jesus. O Jesus procurou o jogo, mas aquele negócio, o Jesus é o cara que defende, mano. Ele vem buscar a bola no meio de campo. Ele não consegue, velho. Ele não consegue se firmar na oposição. Né? Ele é meio perdido. Mas foi um jogo seguro, a gente conseguiu ganhar bem, apesar da seleção da Coreia do Sul ser uma boa seleção. Eles chegaram poucas vezes, mas as vezes que chegaram foi com perigo. O Son é um ótimo jogador, ele deu um drible no Paquetá, um drible de corpo, assim, o Paquetá deixou a perna, e ao invés dele cair, simular, que nem o Paquetá fez muitas vezes no jogo, não, ele continuou de pé, foi pra cima da jogada, e o Son é um ótimo jogador. A seleção da Coreia do Sul tem bons jogadores, não foi à toa, né, que eles ganharam da Alemanha na Copa do Mundo, fizeram uma boa campanha na Copa do Mundo. Então, foi uma boa partida, né? A Coreia do Sul foi uma seleção que deu trabalho para a seleção brasileira, não baixou a cabeça para a seleção brasileira, mas a seleção brasileira, quando quer jogar bem, velho, quando quer, tem qualidade para isso. Então, quando quer jogar bem, eles jogam, então eles não tem problema para vencer. Tem amigos meus que falaram que não convenceu, foi obrigação ganhar a Coreia do Sul. Eu até entendo, a insatisfação, mas foi o último jogo do ano, né? Encerrar o ano assim é muito bom, é muito melhor do que ter perdido, do que ter empatado. O Tite tira um pouco do peso das costas dele, tira esse período de férias para descansar, para se planejar para o outro ano, porque no outro ano o calendário não vai estar fácil para a seleção brasileira. Vai ter eliminatórias, vai ter Copa América, vai ter dificuldades em convocar jogadores, principalmente os jogadores que atuam no Brasil, né, que estão pedindo passagem. O próprio exemplo é o Bruno Henrique, o Gabriel Barbosa do Flamengo. Então, vai ter dificuldade na convocação, então ele tem que se focar pro próximo ano, até porque, apesar da CBF ter falado que ele está seguro no cargo até 2022, mas possa ser que com resultados ruins daqui para frente, o cargo dele possa estar em risco, então não é bom arriscar, né? Então, é isso. A seleção brasileira não foi um bom ano para a seleção brasileira, mesmo apesar do título da Copa América, mas esses jogos pós Copa América, eles mostram um pouco de gangorra, digamos assim, né? Um desequilíbrio na seleção do Tite. Então, eu espero que ele reencontre a sua filosofia, ou então encontre uma nova filosofia de jogo. Pense e repense muito sobre o futuro dele na seleção brasileira, principalmente como técnico, como renovação, e que ano que vem a gente consiga ter bons resultados, tanto na Copa América, sendo campeão mais uma vez, e tanto nas eliminatórias também, não passando sufoco, né, tendo bons jogos. nas eliminatórias, que é muito importante. O Brasil não pode, de jeito, maneira alguma, ficar de fora de uma Copa do Mundo. Nunca ficamos, não vai ser agora. Então é isso, galera. Você gostou aí do Teólogo de Quinta dessa semana? Obrigado, né? Obrigado por me acompanhar. Você pode escrever pra gente mandando seu e-mail para fernandesjonathan31@gmail.com. Você pode mandar lá sua sugestão de pauta, sua sugestão de tema pro próximo Teólogo de Quinta. Você pode deixar sua opinião, escrever pra gente, mandar abraço pra alguém, ou sei lá, o que você queira fazer. Você pode mandar por lá também. Siga a gente no Instagram, temos o Instagram agora, que é @teologodequinta, @teologodequinta, tudo junto, sem um acento no O, tá? Só Teólogo de Quinta. Você pode nos seguir no Instagram, temos uma conta lá no Instagram agora. E não esqueça, né, temos um blog, né, blog Teólogo de Quinta. Toda segunda-feira tem texto novo, tô numa série lá muito legal sobre o livro de Filipenses, e que vai virar e-book futuramente. Então, toda segunda-feira texto, terça-feira tem plataforma, mas por enquanto a plataforma tá em pausa. Tô gravando os episódios, mas só vai voltar em janeiro, primeira semana de janeiro. E toda quinta-feira, Teólogo de Quinta, e em breve mais novidades para vocês aí, beleza? Você que tá ouvindo aí pelo Spotify, segue a gente aí no Spotify. Você tá ouvindo por algum agregador de podcast ou então pelo próprio blog, deixe seu comentário e recomende. Lembre do Clube dos Três do Teólogo de Quinta. O que é o Clube dos Três? Compartilhe esse episódio com três ou mais pessoas, beleza? Compartilhe com três pessoas, que de três em três a gente vai chegar longe e vai dar muito certo isso. Um abraço, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Fui!